Movete deste mais. Olha aqui. Ijis. We have two right there. Thank you for forgiveness, thank you for cleansing, thank you for unity, thank you for the covenant. Yes, thank you. Thank you for your blood. Eu sou um como você por causa do meu jeito.